mentira, é mentira, é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor. Aos tordos, já se pode armar aos tordos. Diz-me lá, ó cara linda, diz-me lá, ó cara linda, como vais de amores novos, como vais de amores novos. É mentira, é mentira, é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor. É mentira, é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor. É mentira. É mentira, é mentira, é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira, sim senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu. Foi meu amor. Roendo uma laranja na falésia, olhando o mundo azul à minha frente, oh, tendo um roxinol nas redondezas, no calmo improviso do poente. Embaixo, fogos trêmulos nas tendas, ao largo as águas brilham como prata, e a brisa vai contando velhas lendas de portos e baías de piratas. Havia um pessegueiro na ilha, plantado por um vizinho que admira, que dizem por amor se matou. Aqui no lugar de Porto Covo, a lua já desceu sobre esta paz e reina sobre todo este luzeiro. À volta toda a vida se compraz, enquanto um sargo assa no braseiro. Ao longe a cidadela de um navio acende-se no mar como um desejo. Por trás de mim o bafo do estio devolve-me à lembrança o Alentejo. Havia um pessegueiro na ilha, plantado por um vizinho que admira, que dizem por amor matou. Aqui no lugar de Porto Covo, a uma laranja na falésia. Olhando à minha frente o azul escuro, podia ser um peixe na maré, nadando sem passado nem futuro. Havia um pessegueiro na ilha, plantado por um vizinho que admira, que dizem por amor se tornou aqui no lugar do Porto.

Prémio Mundial da História e muito mais. São novinhos e barotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. De onde nasceu Portugal, património mundial da história e muito mais. São novinhos e barotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Lindos monumentos temos e locais para passear, pois estes são bem serenos, têm paisagens de encantar. Logo que entra no Minho, encontras tudo o que queres, o calor do nosso Minho e a beleza das mulheres. De onde nasceu Portugal, património mundial da história e muito mais. São novinhos e barotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Onde nasceu Portugal, património mundial da história e muito mais. São novinhos e barotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Muitas festas, bailaricos e todo o mundo a dançar. Cura doentes e aflitos, nem há tempo de parar. Visitei nosso cantinho, com gostar de certeza. Rojões, bacalhau e vinho e cozida portuguesa. Onde nasceu Portugal, património mundial da história e muito mais. São novinhos e barotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Onde nasceu Portugal, património mundial da história e muito mais. São novinhos e barotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Nasceu Portugal, património mundial da história e muito mais. São novinhos e barotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Onde nasceu Portugal, património mundial da história e muito mais. São novinhos e barotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Terra de festas e bocas, mantém tradição antiga, a famosa vaca das cordas. Na véspera do corpo de Deus, dia santo e friado, a vaca em Ponte de Lima tem o seu dia marcado. Lá vai velho, lá vai novo, e é também a chinfrineira. Escuta-se a voz do povo cantando desta maneira. Vamos à vaca, vamos à vaca, que é dia de muitas bocas. Vamos à vaca, Zé, vamos à vaca, mas é a vaca das cordas. Vamos à vaca, que é dia de muitas bocas. Vamos à vaca, Zé, vamos à vaca, mas é a vaca das cordas. Antes do toque das trindades, dos corros do Conde da Aurora, um fogo de estourar, a vaca sai cá para fora. Duas cordas amarradas prendem a cabeça ao macho. Há penhas e gargalhadas, rua acima, rua abaixo. Entre olés e correrias, dá três voltas à matriz. Regaça a vaca com vinho e o povo canta feliz. vamos à barca, vamos à barca, vamos à barca, que é dia de muitas borgas. Vamos à barca, Zé, vamos à barca, vamos à barca, mas é a barca das cordas. Vamos à barca, vamos à barca, vamos à barca, que é dia de muitas borgas. Vamos à barca, Zé, vamos à barca, vamos à barca, mas é a barca das cordas. Junto ao rio, a barca é toureada. Há quem a pegue com brio e quem leva uma cornada. Quando a bichinha é recolhida, é hora de encher o bandulho. Vai tudo dar ao serrote, tudo vai ao sarrabulho. E a noitada continua, alegria nunca falta. E alguns dos mais atrevidos lá vão cantando em voz alta. Vamos à barca, que bela barca, vamos à barca, é dia de muitas bocas. Vamos à barca, que bela barca, vamos à barca, mas é a barca das cordas. Vamos à barca, que bela barca, vamos à barca, que é dia de muitas bocas. Vamos à barca, Zé, que bela barca, vamos à barca, mas é a barca das cordas. Vamos à barca, que bela barca, vamos à barca, que é dia de muitas borgas. Vamos à barca, que bela barca, vamos à barca, mas é a barca das cordas. Vamos à barca, que bela barca, vamos à barca, que é dia de muitas borgas. Vamos à barca, Zé, que bela barca, vamos à barca, mas é a barca das cordas. Vamos à barca, mas é a barca das cordas. Vamos à barca, mas é a barca das cordas.

deixei que na mocidade, em tempo de serenada, trago na alma saudade e tantas lembranças gratas.

filho, não quero mais ninguém. Mesmo solteira, não deixo de ser mãe. Sou mãe solteira. Dança

Estava em pé, vai sempre longe demais. Atenção, cuidado, voltas ao cais. Selar num beijo mais um pacto, sem leis nem regras, nem prazo.